Afirmativo, Alfa Victor Juli. Ao estacionar a frequência livre, até a próxima. Por hoje é só, né? Bom descanso aí, Bruno. Solo Gol 1856, 133 a bordo, autonomia para 3 horas e 11 minutos, alternando Salvador para o táxi. Boa noite, 5000, autorizado táxi, via Taxiway India Alpha, ponto espera torre no 8 decimal 6 dúzia. É, você poderia confirmar só os dados que eu abri autonomia alternativa? Tem 33 a bordo, 133, autonomia de 3 horas e 11 minutos, alternando Salvador. Copiado, Salvador 311, 133, tem um bom voo. Obrigado. Fala, boa noite, o 601, livrar na escuta. 01P, contra 4206, posição 3. Sim. 4206, no pátio 3, está autorizado, puxa, reporte para o táxi. Sim, Paulo 601, livrando nas coisas. Foro 601, prossiga táxi via Taxiway Alfa Juliette, o gate é o 04. Alfa Juliette 04. Salvador, muito boa noite, é o 1856, ponte espera Bravo da cabeceira 10. No 856, autorizada a linha decolar, pista no 0, vento 080 graus com 09 nós, 1012 no altímetro. A linha decola cabeceira 10, gol 1856. 1856 aos 35, 1098 controle, bom voo. 198, obrigado, uma boa semana. Igualmente. Após iniciar o táxi da aeronave Embraer 90 da Azul, pode prosseguir para o 04. Gente, 601, guardando. Tanto do táxi Azul 4062, temos aí 7 com 3,50, Maceió. É, Maceió 7,50, só confirmando, é o Azul 4206. 4206, autorizado táxi Índia Alfa, ponto espera, torre 18, decimal 612. Índia Salvador, boa noite, Azul 4062, espera 0 pronto. 3567, boa tarde. 3567, boa tarde, Brasília, aguarde autorização tráfego. Ok, só confirmando então, autorizado Brasília, nível 360. Decola pistro 0, curva à direita, saída árbol, transição eleva. Controle 119 decimal 120 decimal 8 é a frequência do controle, transponder 5064. Gente, autorizado nível 360 para Brasília via Upper Tulu, curso 7. Saída árbol, transição eleva, curva à direita. 208, controle 5064, transponder. Cotejamento correto neste operacionamento táxi. Cortará. Solo trip 525415, solicita pushback e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi 5415. Azul 4206, tem livre decolagem, pista 190, vento 090 graus com 08 nós. Salvador, boa noite, objeto 6720, posição 7, formação Sierra, copia Galeão. Webjet 6720, copia Galeão, aguarde autorização de tráfego. Guardando o objeto 6720. Azul 4206, aos 40 decola, o controle em 119.8, bom voo, boa semana. 198, muito obrigado. Florida, Salva, Salva, 5 Ground. Objeto 6720 para cópia. Na escuta, está pronto para cópia, 6720. Autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita. Saída Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. Controle 120.8, código transponder 5072. Galeão autorizado, nível de voo 360, curva à direita. Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 10 é a aerovia 1208. É o controle de saída 5072, é o transponder, objeto 6720. Cotejamento está correto, nesta operacionamento táxi. Chama na web 6720. Florida, Sam, Sam, 5, Recon, Ground. Florida 775, this is ground. Trip 5495 com 70 a bordo, 4 horas de autonomia alternativa, Salvador, solicita o táxi. Copiado, Salvador, 4 horas, 70 POB, autorizado para o seguro táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.612. Autorizado táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.612. Trip 5415. Ground Florida West 775 ATC to Campinas. Florida 775 Red, did you copy? Affirmative. Okay, 775, clear to Campinas, flight level 380. After takeoff, runway 10, turn right and arbor, departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure, Elefa, transition, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, transition. After, airway, Upper Zulu 21, and after November, India, Delta, Mike, Uniform. After, Upper Zulu 16. After, Mike, Oscar, Papa, Delta, Alpha. After, Upper Zulu 30. Scott, 5077, and the point control 120.H. We are clear to Campinas. flight level 380. Heading correction, runway 10, right turn, arbor departure to Elapo, Upper Zulu 21, November, India, Delta Mike Uniform, Upper Zulu 16, Mike Oscar, Papa Delta Alpha, Upper Zulu 30, Squawk 5077, departure is 120.8, Florida West 775. Okay, transition is Elefa, Echo Lima, Echo Fox Alpha, Elefa transition. You are ready back, correct, report you're ready, push back, apron number 3. Roger, Elapo transition, Echo Lima, Alpha, Foxtrot, Oscar, and we'll call you when ready for pushback, Florida West 775. Tip 5415 aos 46198, bom voo. 198, grato, 5415. Encontra parqueado no pátio 4, solicitando autorização de reboque lá pro pátio 3, né? Ok, para esse primeiro deslocamento aí na taxiway, na pista 17, chame a torre 118, decimal 612, ok? Confirma, vou deslocar aqui do pátio 4. Vai ali para ingresso, pode chamar 118. Salvador, boa noite, OTAN 3894, final da 10, baixada travada. OTAN 3894, tráfego avistado já embaixo travada? Afirmo. Livre pouso, pistão 10, vento 090 graus com 08 mais. 794. Pro táxi. Estamos na mesa 2A. Bravo Hotel West 775 Heavy, we're ready for engine start and push right. And clear start and push report direct deck. Clear to start and push report ready for deck, Bravo Hotel West 775 Heavy. Dan 3894 ao 51, 121 decimal 9. 219, boa noite. Paulo, boa noite. Dan 3894, livrando, você escuta. 3894, uma boa noite. Prossiga táxi via Taxway Alpha, reporte para o ingresso do pátio principal. Alpha, reporta para o pátio principal. Qual que é a nossa previsão de estacionamento? É o número 2, gate 2. Gate 2, sim. Para o táxi, objeto 6720, PLB 162, 3h32, alternando o 400. Ok, copiado com o FIS 3h32, número 62, autorizado para seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 62. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, 7862, objeto 6720. Tá ok, no deslocamento aí no pátio 4 você vai chamar a torre 118 mil, ok? Pra esse deslocamento, ok? Mas eu sei que tiver liberado, eu chamo. Positivo. Tá 3894, fica atento à passagem da aeronave 737 da Webjet, que está no través do 62, e após prossegue seu táxi para o gate 02. Salvador, boa noite, objeto 6720, pode esperar da 10, pronto. Objeto 6720, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, objeto 6720. Decolagem, Webjet 6720. 2 ciente, 080 graus com 099 é o vento, permanece. Paulo, Salvador, 601. Boa noite, 360, Galeão, informação ATIS. 601, boa noite, aguarde autorização, tráfego. Gente. Aguarde autorização. Ground Florida West 775 Heavy, ready for taxi, apron 3 Alpha. Florida West 775 Heavy, ready for taxi, apron 3. Okay, clear tax, man, April after tax rate India on route point to contact tower 118.6, 775. Alpha 1 India 10 and tower on 186 Florida West 775 Heavy. Então 3567 está pronto para iniciar no gate 10, não é isso? Afirmo. Autorizado, reporte para o táxi. Tará, 677. Olho 601. Olho 601, para cópia, pronto? Pronto para cópia. Autorizado, Galeão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. Controle 118, decimal. Frequência controle 119.8 e o código transponder 5106. E 60, autorizado. Decolando da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. 198, controle de saída, 5106, transponder para o gol 1601. Correto, neste tracionamento do táxi. Nesta. Então, 3567, só confirmando a frequência do controle, trocou para a frequência 119.8, que é 3567. Ok, 198, copiado. Tower Florida West 775 Heavy, we're ready to take off 10. Florida West 775, clear line up and take off runway 10, the wind is 090 degrees with 08 knots. Clear to line up and take off Florida West 775 Heavy. Just correcting after departure, the frequency is, will be 119.8. Foro 567, uma boa noite, autorizado Brasília, nível 360.